preparei pra introdução. Entrar com o pé direito bem melhor que a seleção. Não tem 7-1 porque o groove estremece. Eu sigo firme fazendo o meu rap de norte a sul, de leste a oeste. Batendo meu tambor, fortalecendo a prece. Tipo uma peste, sou um cabra da peste. O meu DJ vem quebrando nos squash. Vamos ver no que vai dar. Dennis J, risca, risca, risca. Vamos ver no que vai dar. Dennis J, filha da puta e só. Vamos ver no que vai dar. Chamo Dennis. Vamos ver no que vai dar.